Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e compreendestes a graça de Deus na verdade, segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo para convosco, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, para viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastada a esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi concedida a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Quero que saibam o quanto tenho lutado e me empenhado por vocês, pelos irmãos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conheceram pessoalmente. Meu desejo é que seus corações sejam fortalecidos e unidos em amor, para que alcancem toda a riqueza que vem da plena certeza do entendimento, e assim compreendam o mistério de Deus, o Pai e o Messias. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém vos engane com discursos bonitos e convincentes. Ainda que eu esteja longe fisicamente, estou com vocês em espírito, alegrando-me ao ver a ordem que mantém e a firmeza da fé que tem em Cristo. Assim como receberam o Senhor Jesus, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmes na fé como foram ensinados e transbordando em gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os prenda com filosofias enganosas e vazias, baseadas em tradições humanas e nos princípios deste mundo, e não em Cristo, pois nele habita de forma plena toda a natureza divina. E é nele que vocês encontram a completude, pois ele é a cabeça de todo poder e autoridade. Em Cristo vocês foram circuncidados não por mãos humanas, mas por meio da remoção da velha natureza pecaminosa. Essa é a circuncisão do Messias. Vocês foram sepultados com ele no batismo, e também com ele ressuscitaram pela fé no poder de Deus que o levantou dos mortos. Antes vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, mas agora foram vivificados com ele, sendo perdoadas todas as transgressões. Ele cancelou o registro das dívidas que nos condenava com suas exigências, e o removeu completamente, cravando na cruz. E ao despojar os poderes e autoridades espirituais, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dias de festa, luas novas ou shabat. Tudo isso são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, está em Cristo. Não permitam que ninguém os prive da recompensa, fingindo humildade ou adorando anjos, envolvendo-se em visões e sendo dominado por pensamentos orgulhosos e carnais. Essas pessoas se desligam da cabeça, de quem todo o corpo recebe sustento e cresce, unido por juntas e ligamentos, conforme o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os princípios deste mundo, porque ainda se submetem a regras humanas, como se ainda pertencessem a ele. Não toque, não prove, não pegue. Todas essas coisas se desgastam com o uso e se baseiam em mandamentos e doutrinas humanas. Essas práticas até parecem sábias por causa de sua aparência de devoção, humildade e disciplina do corpo, mas não tem real valor para conter os desejos da carne. Música. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também vós andastes outrora, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, pois que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. E sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, como para agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Oh. Senhores, tratai os vossos servos com justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu o manifeste como devo fazê-lo. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará conhecer toda a minha situação. Eu vou-lo envio precisamente com esse fim, para que saibais o nosso estado e ele consola o vosso coração. Junto com Onésimo, fiel e amado irmão, que é dentre vós, eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, acerca do qual recebestes instruções. Se ele for ter convosco, recebei-o. E também Jesus, chamado Justo, estes são, dentre os da circuncisão, os únicos cooperadores do reino de Deus, os quais têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, combatendo sempre por vós nas orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Pois dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E uma vez lida esta epístola entre vós, providenciai para que também seja lida na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a igualmente. E dizei a Arquipo, atende ao ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de meu próprio punho, de Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. Oh, a graça seja convosco.